a fechar os seis. O médico veio, estacou com a mão no puxador, muito pálido, olhou-nos. Depois olhou para a forma sobre o sofá. Não compreendia. E depois compreendeu. Aquela forma ainda não estava morta. Flutuava entre a vida e a morte. E ele tinha sido chamado, ele, o médico, para tentar fazer com que a forma continuasse a viver. O médico entrou. Aproximou-se da forma e a forma sorriu-lhe. Este médico passou a vir diversas vezes por dia, durante 3 semanas, a qualquer hora do dia ou da noite. Logo que o medo era muito grande, chamava-me-lo, ele vinha. Salvou Robert L. Também foi levado pela paixão de salvar Robert L. da morte. Conseguiu. Tirámos o pudim da casa enquanto ele dormia. De manhã veio a febre. Não voltou a falar em comida. Se tivesse comido logo que chegou do campo, o estômago ter-se-ia rasgado por causa do peso dos alimentos. Ou então esse peso encostar-se-ia ao coração, que, pelo contrário, na caverna da magreza, se tinha tornado enorme. Batia tão depressa que não era possível contar as pulsações. Não era possível dizer que batia, propriamente, mas tremia, como se estivesse sob o efeito do terror. Não, não podia comer sem morrer. Mas não podia ficar mais tempo sem comer, sem que morresse. A dificuldade era essa. Começou muito depressa a luta contra a morte. Era preciso tratá-la docemente, com delicadeza, tato, perícia. Cercava-o por todos os lados. Mas, apesar de tudo, ainda havia um meio de chegar até ele. Não era grande essa abertura por onde se podia comunicar com ele. Mas a vida habitava-o, mesmo assim. Quase não chegava a ser uma farpa. Mas era uma farpa, mesmo assim. A morte assaltava. 39,5 no primeiro dia. Depois 40. Depois 41. A morte ofegava. 41. O coração vibrava, como se fosse uma corda de violino. 41 ainda, mas vibra. O coração, pensávamos, o coração vai parar. 41 ainda. O coração é surdo às invectivas da morte que tenta entrar. Não é possível, o coração vai parar. Não. Papas, disse o médico, à colher de café. Dávamos-lhe papas 6 ou 7 vezes por dia. Uma colher de café de papa sufocava-o. Agarrava-se às nossas mãos, procurava o ar e voltava a cair na cama. Mas engolia. E assim 6 ou 7 dias pedia para fazer. Levantávamo-lo pegando-lhe por baixo dos joelhos e dos braços. Devia pesar entre 37 e 38 quilos. O osso, a pele, o fígado, os intestinos, o cérebro, o pulmão, tudo incluído. 38 quilos repartidos por um corpo de 1,78 m. Pousávamo-lo no bacio, punhamos uma pequena almofada no rebordo, no sítio onde as articulações se moviam, mesmo por baixo da pele. A pele estava em carne viva. Os cotovelos da menina judia de 17 anos, do Faubourg du Temple, furaram a pele dos braços, com certeza por causa de ela ser jovem e ter a pele ainda frágil. A articulação está por fora, em vez de estar por dentro. Sai do braço, nua, limpa. Não lhe dói, nem as articulações, nem o ventre, de onde tiraram um por um, com intervalos regulares, todos os órgãos genitais. Quando se sentava no bacio, fazia tudo de uma só vez, num glu-glu enorme, inesperado, desmesurado. Aquilo que o coração retinha, o ânus não podia reter. Largava o conteúdo. Tudo ou quase largava o conteúdo. Até os dedos, que já não retinham as unhas, também as largavam. Mas o coração continuava a reter o conteúdo. O coração e a cabeça, desvairada, mas sublime, só. Saía desta vala, emergia, recordava-se, contava, reconhecia, reclamava, falava, falava. A cabeça estava pegada ao corpo pelo pescoço, como é habitual nas cabeças, mas esse pescoço estava tão reduzido, dava-se-lhe a volta com uma só mão, tão ressequido, que nos perguntávamos como é que a vida por ali passava. Uma colher de café de papa mal passava e entupia-o. Ao princípio, o pescoço fazia ângulo reto com o ombro. Em cima, o pescoço penetrava no interior do esqueleto, colava-se em cima dos maxilares, enrolava-se em torno dos ligamentos, como se fosse hera. À transparência, via-se o desenho das vértebras, das carótidas, dos nervos, da faringe. E via-se passar o sangue. A pele transformara-se em mortalha. Fazia, portanto, essa coisa pegajosa, verde escuro, que fervia. Merda que ainda ninguém tinha visto. Depois de a fazer, deitava-me-lo de novo. Ficava aniquilado, de olhos semicerrados, muito tempo. Durante 17 dias, o aspecto daquela merda foi sempre o mesmo. Era desumana. Separava-o de nós mais do que a febre, do que a magreza, do que os dedos sem unhas, do que as marcas da pancada dos SS. Dávamos-lhe papa amarela, dourada, papa para bebê. E depois saía dele verde escuro, como se fosse lodo de um pântano. Depois de taparmos o bacio, ouvíamos as bolhas, quando rebentavam à superfície. Podia fazer lembrar viscosa e peganhenta, um escarro grande. Logo que saía, o quarto enchia-se de um cheiro que não era o da putrefação, o do cadáver, se é que ainda havia no corpo dele matéria para cadáver. Era mais o de um húmus vegetal, o cheiro das folhas mortas, o da vegetação rasteira e espessa nos bosques. Era, de facto, um cheiro sombrio, espesso, como reflexo dessa noite espessa da qual ele emergia e que nós não conheceríamos nunca. Eu encostava-me às persianas, a rua debaixo dos meus olhos passava e, como eles não sabiam o que acontecia no quarto, apetecia-me dizer-lhes que, naquele quarto, por cima deles, um homem tinha voltado dos campos alemães, vivo. Evidentemente que tinha rebuscado os caixotes do lixo para comer. Tinha comido ervas, tinha bebido água das máquinas. Mas isso não chegava para explicar. Face à coisa desconhecida, procurávamos explicações. Pensávamos que talvez ali, debaixo dos nossos olhos, estivesse a comer o seu próprio fígado, o seu próprio baço. Como saber? Como saber o que aquele ventre ainda continha de desconhecido, de dor? Durante 17 dias, o aspecto da merda foi o mesmo. 17 dias sem que a merda se parecesse com algo que conhecêssemos. Cada uma das 7 vezes que ele fazia por dia, cheirávamos e olhávamos sem a reconhecer. Durante 17 dias, escondemos aos seus próprios olhos aquilo que saía dele, tal como lhe escondíamos as próprias pernas, os pés, o corpo, o inacreditável. Nunca nos habituámos a vê-los. Não podíamos habituar-nos. O que era inacreditável era que ele ainda vivesse. Quando as pessoas entravam no quarto e viam aquela forma sob os lençóis, não podiam suportar o que viam, desviavam os olhos. Muitos saíam e nunca mais voltavam. Ele nunca se apercebeu do nosso terror, nem uma só vez. Estava feliz, já não tinha medo. A febre sustentava-o 17 dias. Ao fim de 17 dias, a morte cansou-se. Já não faz bolhas no bacio. Torna-se líquida. Continua verde, mas tem um cheiro mais humano. Um cheiro humano. E um dia a febre cai. Demos-lhe 12 litros de soro. E um dia a febre cai. Está deitado em cima das suas 9 almofadas. Uma para a cabeça, 2 para os antebraços, 2 para os braços, 2 para as mãos, 2 para os pés. Porque nada daquilo podia suportar o próprio peso. Era preciso enfiar esse peso em penas, imobilizá-lo. E uma vez, uma manhã, a febre saiu dele. A febre volta, mas cai. E volta de novo, um pouco mais baixa, e torna a cair. E depois, uma manhã, ele diz: tenho fome. A fome tinha desaparecido com a subida da febre. Tinha voltado com a queda da febre. Um dia o médico disse: vamos experimentar. Vamos experimentar dar-lhe de comer. Começamos pelo suco da carne. Se ele aguentar, continuam a dar-lhe. Mas, ao mesmo tempo, deem-lhe de tudo doses pequenas ao princípio. E por etapas, 3 dias. Um pouco mais em cada etapa. De manhã fui a todos os restaurantes de Saint-Germain para tentar encontrar um espremedor de carne. Encontro um no Boulevard Saint-Germain, num grande restaurante. Não me podem emprestar. Digo que é para um deportado político que está muito mal, que é uma questão de vida ou de morte. A senhora reflete. Diz: não posso emprestar, mas posso alugar. 1000 francos ao dia. SIC. Dou o meu nome, a minha morada e uma caução. Vendem-me a carne ao preço de custo no restaurante Saint-Benoît. Ele digeria perfeitamente o suco da carne. Por isso, ao fim de 3 dias, começou a comer alimentos sólidos. A fome fez com que ele tivesse mais fome. A fome tornou-se cada vez maior, insaciável. Assumiu proporções assustadoras. Não o servíamos. Punhamos-lhe os pratos diretamente à frente e deixávamo-lo e ele comia. Ele funcionava. Ele fazia o que era preciso para viver. Comia. Era uma ocupação a tempo inteiro. Esperava a comida durante horas. Engolia sem saber o quê. Depois afastávamos a comida e ele esperava que ela voltasse. Desapareceu. Ficou a fome no lugar dele. O vazio, portanto, no lugar dele. Dá ao vazio, enche o que estava vazio, as entranhas descarnadas. É o que ele faz. Obedece, serve-se, presta-se a uma função misteriosa. Como é que ele sabe quanto há fome? Como é que ele se percebe de que é isso que é preciso? Sábio de um saber sem equivalência alguma. Come uma costeleta de carneiro, depois chupa o osso de olhos baixos, concentrado apenas em não deixar nenhuma parcela de carne. Depois pega numa segunda costeleta de carneiro, depois numa terceira, sem levantar os olhos. Está sentado na penumbra da sala, perto de uma janela meio aberta sobre um maple, rodeado pelas suas almofadas, com a bengala ao lado. Dentro das calças, as pernas ficam a nadar como se fossem muletas. Quando está sol, vê-se a transparência das mãos dele. Ontem apanhava as migalhas de pão que lhe tinham caído em cima das calças. Fazia esforços enormes. Hoje deixa algumas. Quando come, deixamo-lo sozinho na sala. Já não temos que o ajudar. Voltaram-lhe as forças suficientes para pegar numa colher, num garfo. Mas cortamos-lhe a carne. Deixamo-lo sozinho em frente da comida. Evitamos falar nas salas contíguas. Andamos na ponta dos pés. Olhamo-lo de longe. Ele funciona. Não tem, em relação aos pratos, uma preferência firme. Cada vez menos preferências. Engole como um abismo. Quando os pratos não chegam suficientemente depressa, soluça e diz que não o compreendemos. Ontem à tarde foi roubar pão ao frigorífico. Rouba. Dizemos-lhe que tenha cuidado, que não coma muito. E nessa altura ele chora. Eu olhava-o da porta da sala. Não entrava. Durante 15 dias, 20 dias, vi-o comer, sem me conseguir também habituar numa alegria fixa. Às vezes, essa alegria também me fazia chorar. Ele não me via. Tinha-me esquecido. As forças voltam. Eu também começo outra vez a comer, a dormir novamente. Engordo. Vamos viver. Tal como ele, durante 17 dias, não fui capaz de comer. Tal como ele, durante 17 dias, não dormi. Pelo menos acho que não dormi. Na realidade, durmo 2 ou 3 horas por dia. Adormeço em toda a parte. Acordo aterrorizada. É abominável. Penso sempre que ele morreu enquanto eu dormia. Continuo a ter aquela febre baixa, noturna. O médico que aqui vem, por causa dele, também se preocupa por minha causa. Receita-me injeções. A agulha parte-se no músculo da minha coxa. Os meus músculos estão rígidos, como se eu tivesse tétano. A enfermeira já não quer dar-me injeções. A falta de sono provoca perturbações da visão. Agarro-me aos móveis para andar. O chão inclina-se à minha frente e tenho medo de escorregar. Comemos a carne que serviu para lhe fazer sucos de carne. Parece papel, algodão. Já não cozinho, só faço café. Sinto-me muito perto da morte que desejei. É-me indiferente. E nem sequer nisso, no facto de me ser indiferente, penso. A minha identidade deslocou-se. Sou apenas aquela que tem medo quando acorda. Aquela que quer, em vez dele, por ele. A minha pessoa está aí, nesse desejo. E esse desejo, mesmo quando Robert L. está no pior dos estados, é inexprimivelmente forte. Porque Robert L. ainda está vivo. Quando perdi o meu irmão mais novo e o meu filho pequeno, também perdi a dor. A dor era como se não tivesse objeto. Construía-se sobre o passado. Aqui a esperança está inteira. A dor está implantada na esperança. Às vezes admiro-me de não morrer. Uma lâmina gelada enfiada fundo na carne viva. De noite, de dia, e sobrevive-se. As forças voltam. Fomos avisados por telefonema. Durante um mês, escondemos-lhe a notícia. Foi depois de ele ter recuperado forças durante uma estada em Verrières-le-Buisson, num centro de convalescença para deportados, que lhe dissemos que tinha morrido a irmã mais nova, Marie-Louise L. Era de noite. Estávamos lá eu e a irmã mais nova de todas. Dissemos-lhe: temos que te dizer uma coisa que não te dissemos. E ele disse: não me disseram que Marie-Louise tinha morrido. Até ser dia, ficámos juntos no quarto, sem falar dela. Sem falar. Vomitei. Acho que todos nós vomitámos. Ele repetia estas palavras. 24 anos. Sentado na cama, com as mãos sobre a bengala. Não chorava. As forças voltaram ainda mais. Num outro dia disse-lhe que tínhamos que nos divorciar. Que eu queria um filho de D, que era por causa do nome que a criança usaria. Perguntou-me se era possível que um dia nos reencontrássemos. Eu disse que não, que desde há 2 anos não tinha mudado de opinião, desde que tinha encontrado D. Até lhe disse que se D não existisse, eu não teria voltado a viver com ele. Ele não me perguntou quais eram as minhas razões para me ir embora. Eu também não lhes disse. Uma vez estamos em Saint-Jorios, ao pé do lago d'Annecy, numa casa de repouso para deportados. É um hotel-restaurante à beira da estrada. É em agosto de 1945. Hiroshima. Foi ali que soubemos. O peso voltou. Ele engordou. Não tem força para aguentar o antigo peso. Anda com essa bengala que volto a ver, de madeira escura, espessa. Às vezes dir-se-ia que quer bater com a bengala nas paredes, nos móveis, nas portas, nas pessoas não, mas todas as coisas que encontra no caminho. D também está no lago de Annecy. Não temos dinheiro para ir para hotéis em que já é preciso pagar. Não vejo que esteja perto de nós durante essa estada na Saboia. Está rodeado por estrangeiros. Ainda está só. Não diz nada do que pensa. É dissimulado. À beira da estrada, uma manhã, este título enorme num jornal. Hiroshima. Diz-se-ia que ele quer bater, que está cego por uma cólera que tem de atravessar antes de poder reviver. Depois de Hiroshima, creio que fala com D. D é o melhor amigo dele. Hiroshima é, talvez, a primeira coisa exterior à sua vida que ele vê, que ele lê, lá fora. Outra vez, foi antes da Saboia. Está na esplanada do Flore. Há muito sol. Ele quis ir ao Flore para ver, foi o que disse. Os rapazes vêm saudá-lo. E é nesse momento que eu o vejo. Ele grita, martela o chão com a bengala. Tenho medo que parta aos vidros. Os rapazes olham-no quase a chorar, consternados, sem uma palavra. E depois vejo-o sentar-se e ficar calado por muito tempo. Depois o tempo passou ainda mais. Foi o primeiro verão da paz, em 1946. Foi uma praia em Itália, entre Livorno e Lake Spezia. Voltou dos campos há 1 ano e 4 meses. Há longos meses que sabe o que aconteceu à irmã, que sabe que nos vamos separar. Está ali na praia, vê as pessoas que chegam, não sei quem. A maneira dele olhar, o que faz para ver, era o que morria em primeiro lugar na imagem alemã da sua morte quando eu estava à espera dele em Paris. Ainda não pôde habituar-se à morte da irmã mais nova, de 24 anos, cega, com os pés gelados, tísica em último grau, transportada de avião de Ravensbrück para Copenhaga. Morreu no dia em que chegou, no dia do armistício. Nunca fala nela, nunca lhe pronuncia o nome. Escreveu um livro sobre o que pensa que viveu na Alemanha, L'Espèce Humaine. Depois do livro estar escrito, feito e editado, não voltou a falar nos campos de concentração alemães. Nunca pronuncia essas palavras. Nunca mais. O título do livro também não. Nunca mais. É um dia de Libeccio. Nesta luz que acompanha o vento, a ideia da sua morte suspende-se. Estou deitada ao pé de Gineta. Subimos a rampa da praia e embrenhámo-nos no canavial. Despimo-nos, saímos da frescura do banho. O sol queima essa frescura, não a atinge mais. A pele protege bem. Na base das minhas costelas, num vazio sobre a minha pele, vejo bater o meu coração. Tenho fome. Os outros ficaram na praia, jogam à bola. Robert, ele não. Ainda não. Por cima do canavial, vêem-se os flancos nevados das pedreiras de mármore de Carrara. Por cima, há montanhas mais altas que cintilam de brancura. Do outro lado, mais perto, vê-se o Monte Marcello, mesmo por cima da entrada de La Magra. Não se vê a aldeia de Monte Marcello, só a colina, os bosques de figueiras, e lá no cume os flancos sombrios dos pinheiros. Ouvimos? Eles riem. Principalmente Hélio. Gineta diz: estás a ouvi-lo? Parece uma criança. Robert, ele não ri. Está deitado debaixo de um chapéu de sol. Ainda não pode suportar o sol. vê-os a jogar. O vento não consegue passar através do canavial, mas traz até nós os barulhos da praia. O calor é terrível. Gineta tira duas metades de limão da touca de banho, estende-me uma. Esprememos o limão por cima das nossas bocas abertas. O limão cai, gota a gota, na nossa garganta. Chega à nossa fome. E avaliamos como ela é profunda, forte. Gineta diz que o limão é mesmo o fruto adequado quando faz um calor assim. Diz: olha os limões da planície de Carrara, como são enormes. Têm uma casca espessa que os conserva frescos, apesar do sol. Têm sumo como as laranjas, mas têm um sabor áspero. Continuamos a ouvir os jogadores. Robert, L. Continuamos a não o ouvir. É nesse silêncio que a guerra ainda está presente, que ela surge através da areia, do vento. Gineta diz: tenho muita pena de não te ter conhecido quando estavas à espera que Robert voltasse. Diz que acha que ele está bem, mas que tem a impressão que ele se cansa depressa. Nota isso principalmente quando ele anda, quando nada, por causa daquela lentidão dele tão dolorosa. Como não o conheceu antes, diz que não pode estar certa do que diz, mas quase receia que ele nunca mais possa voltar a encontrar a força diante dos campos. Logo com o nome, Robert L., eu choro. Ainda choro. Chorarei toda a minha vida. Gineta pede desculpa e cala-se. Todos os dias pensa que vou poder falar sobre ele e eu ainda não posso. Mas nesse dia digo-lhe que pensava poder vir a fazê-lo um dia e que já tinha escrito um pouco sobre este regresso, que tinha tentado dizer alguma coisa sobre este amor, que tinha sido ali, durante a sua agonia, que eu tinha conhecido melhor este homem, Robert L. Tinha conseguido ver para sempre aquilo de que era feito, ele só, e mais nada nem ninguém no mundo. E que eu falava da graça particular de Robert L. aqui, da que lhe era própria, e o conduzia através dos campos, da inteligência, do amor, da leitura e da política, e de todo o indizível dos dias, dessa graça particular que era dele, mas era feita da carga igual do desespero de todos. O calor tornou-se demasiado insuportável. Voltámos a vestir os fatos de banho, atravessámos a praia a correr, fomos direitas ao mar. Gineta foi para longe, eu fiquei à beira-mar. O libétio tinha caído, ou então era outro dia sem vento, ou então era outro ano, outro verão, outro dia sem vento. O mar era azul, ali mesmo debaixo dos nossos olhos, e não havia ondas, havia uma ondulação extremamente doce, uma respiração num sono profundo. Os outros pararam de jogar e deitaram-se em cima das toalhas de praia na areia. Ele levantou-se e avançou até ao mar. Aproximei-me, olhei-o. Viu que eu o olhava. Piscava os olhos por trás dos óculos e sorria-me. Mexia a cabeça, fazia movimentos curtos, como se costuma fazer para troçar. Eu sabia que ele sabia. Que ele sabia que a todas as horas, todos os dias, eu pensava: não morreu no campo de concentração.